Fecheiro 20, quarta parte, River Run, capítulo 10, Jocasta. Cross Creek, Carolina do Norte, junho de 1767. River Run, perto de Cape Fear, ficava acima da confluência que dava a Cross Creek o seu nome. Cross Creek em si tinha um bom tamanho, com um trânsito local intenso e alguns armazéns grandes à beira da água. Enquanto Sally Ann navegava lentamente pela rota de despacho, um cheiro forte de resina pairava sobre a cidade e sobre o rio, preso no ar quente e peganhento. Meu Deus, é como respirar terbentina! Ian arquejou quando uma nova onda do cheiro forte nos atingiu novamente. Tu está a respirar terbentina, homem. Eutróclus presenteou-nos com o seu raro sorriso branco, que rapidamente desapareceu. Fez um gesto com a cabeça indicando uma barcaça acorrentada a uma estaca num dos cais. Estava cheia de barris, alguns dos quais mostravam uma mistura preta e densa pelas frestas. Outros, barris maiores, tinham as marcas dos seus donos, com um T grande queimado na madeira. Isso, concordou o capitão Freeman. Ele semicerrou os olhos sob a luz forte do sol, abanando a mão lentamente na frente do nariz, como se isso pudesse afastar o fedor. É a época do ano em que os carregadores de piche aparecem. Piche, terbentina, alcatrão. Vem tudo de barcaça para Wilmington e depois lá seguem para sul, para os estaleiros em Charleston. Penso que não seja tudo terbentina, disse Jamie. Ele limpou a nuca com um lenço e fez um gesto com a cabeça em direção ao maior dos armazéns, a porta guardada por casacas vermelhas. Estás a sentir o cheiro, Sassenach? Inspirei com cuidado. Havia algo a mais no ar, um cheiro quente e familiar. Rum? Perguntei. E brandy? E um pouco de vinho do Porto também. Jamie franziu o nariz comprido, sensível como o de um mangusto. Olhei para ele divertida. Não perdeste o olfato, pois não? 20 anos antes, ele administrara o negócio de vinhos do primo Jared, em Paris, e o seu nariz e palato eram os melhores nas salas de degustação. Ele sorriu. Espero ainda saber diferenciar Moselle de urina de cavalo, se nos pusessem mesmo debaixo do meu nariz. Mas ver a diferença entre rum e terbentina não é lá um grande feito, pois não? Ian inspirou profundamente e expirou tossindo. Tudo me cheira ao mesmo, disse ele abanando a cabeça. Ótimo, disse Jamie. Na próxima vez que formos beber um copo, vou dar-te terbentina. É bem mais barato. Agora só poderia comprar mesmo terbentina, acrescentou, sorrindo para disfarçar o embaraço. Endireitou-se, ajeitando as abas do casaco. Estamos quase a lá chegar. Pareço-me muito com um mendigo, Sassenach. Com o sol a brilhar-lhe nos cabelos bem presos, o perfil enegrecido contra a luz, eu, pessoalmente, achava-o lindo, mas percebi o ligeiro tom de ansiedade na sua voz. E sabia muito bem ao que ele se referia. Podia não ter dinheiro, mas não queria aparentar pobreza. Eu sabia muito bem que a ideia de aparecer em casa da tia como um parente pobre a mendigar dava cabo do seu orgulho. O facto de ter sido forçado exatamente a assumir esse papel não tornava as coisas mais fáceis. Olhei para ele com atenção. O casaco e o colete não estavam espetaculares, mas bastante aceitáveis, graças ao primo Edwin. Um tecido fino, cinzento claro, com um bom corte e feito à medida. Os botões não eram de prata, mas tão pouco de madeira ou osso. Um peltre discreto, como um quacre próspero. Não que o resto da sua pessoa se assemelhasse com um quacre, pensei. A camisa de linho estava bastante enrugada, mas desde que mantivesse o casaco vestido, ninguém notaria. E o botão que faltava no colete estava escondido pelo folho da camisa, a única extravagância que ele se permitira nas suas roupas. As meias estavam boas, seda azul clara, sem buracos visíveis. Os calções de linho branco estavam justos, mas não muito indecentes e razoavelmente limpos. Os sapatos é que não estavam nada bem. Não tivéramos tempo para mandar fazer uns. Os que ele tinha calçados estavam gastos. E eu fiz o meu melhor para esconder as manchas com uma mistura de terra e fuligem. Mas era evidente que eram sapatos de um agricultor, não os de um cavalheiro. Sola grossa, feitos de couro duro e com fivelas de chifre. Ainda assim duvidava que a tia Jocasta fosse olhar para os pés dele logo que o visse. Pus-me em bicos de pés para lhe alisar a camisa e passei-lhe as mãos com delicadeza pelos ombros. Vai tudo correr bem, disse eu sorrindo-lhe. Estás lindo. Ele pareceu alarmado. Então a expressão de reserva transformou-se num sorriso. Tu és linda, Sassenach. Ele inclinou-se e beijou-me na testa. Estás corada como um tomate. Muito bonita. Endireitou-se, olhou para Ian e suspirou. Quanto a Ian, talvez possa passar por um ajudante que contratei para cuidar dos porcos. Ian era uma daquelas pessoas cujas roupas, por mais que fossem de boa qualidade, pareciam ter sido tiradas de um caixote de lixo. Metade do cabelo dele tinha-se libertado do laço verde. E um cotovelo ossudo entrevia-se num rasgão na sua camisa nova, cujas mangas já estavam claramente sujas nos punhos. O capitão Freeman diz que já estamos a chegar, exclamou ele, os olhos a brilhar, ansiosos, enquanto se inclinava para o lado, espreitando rio acima, para ser o primeiro a ver o nosso destino. O que acha que vamos ter para o jantar? Jamie observou o sobrinho sem paciência. Espero que recebas os restos da mesa, como aos cães. Não tens um casaco, Ian, nem um pente? Sim, disse Ian, olhando à volta vagamente, como se esperasse que um dos objetos se materializasse à sua frente. Tenho aqui um casaco, em algum lugar, acho eu. O casaco foi finalmente localizado debaixo de um dos bancos e retirado com alguma dificuldade da posse de Rolo, que fizera uma cama confortável com ele. Depois de uma rápida escovadela para retirar alguns dos pelos do casaco, Ian foi obrigado a vesti-lo, a sentar-se para lhe pentearem o cabelo e entrançá-lo, enquanto Jamie lhe dava algumas orientações sobre boas maneiras, que consistiram apenas no conselho para que se mantivesse calado o máximo de tempo que conseguisse. Ian anuiu amavelmente. O tio vai contar à tia-avó Jocasta sobre os piratas? Perguntou ele. Jamie olhou por um breve momento para as costas do capitão Freeman. Era inútil pensar que tal história não seria contada em todas as tabernas de Cross Creek assim que eles nos deixassem. Seria uma questão de dias, talvez horas, até que ela se espalhasse por River Run. Sim, vou contar-lhe, disse ele. Mas não logo que chegarmos, Ian. Temos de deixar que ela nos conheça primeiro. O ancoradouro de River Run ficava a alguma distância acima de Cross Creek, separado do barulho e do fedor da cidade por vários quilómetros de um rio tranquilo e cheio de árvores. Ao ver Jamie, Ian e Fergus, todos muito bonitos, até onde a água, o pente e as fitas conseguiram ajudar. Eu entrei na cabina, tirei a minha blusa de musselina, tomei um banho rápido de esponja e vesti o vestido de seda creme que usara no jantar com o governador. O tecido macio estava leve e frio na minha pele, talvez um pouco mais formal do que o normal para uma tarde. Mas era importante para Jamie que estivéssemos decentes, principalmente agora, depois do nosso encontro com os piratas. E as minhas únicas alternativas eram a blusa imunda ou um vestido simples que eu trouxera da Geórgia. Não havia muito a fazer com os meus cabelos. Penteei-os como sempre, e prendi-os na nuca, deixando as pontas enrolarem-se. Não precisava de me preocupar com as joias, pensei. Esfreguei a minha aliança prateada para a deixar a brilhar. Ainda evitava olhar para a minha mão esquerda, tão nua que estava. Se não olhasse, conseguia ainda sentir o peso imaginário do ouro nela. Quando saí da cabina, o ancorador estava à vista. Em comparação com os ancoradores no meio do matagal pelos quais tínhamos passado, River Run ostentava um molhe grande e bem construído em madeira. Um rapaz pequeno e negro estava sentado na ponta a balançar as pernas nuas, aborrecido. Quando viu Sally Ann aproximar-se, levantou-se e correu, provavelmente para anunciar a nossa chegada. A nossa embarcação atracou no molhe. Pela tela de árvores próximas do rio, um passeio de blocos atravessava uma série de relevados e jardins, dividindo-se em dois para circundar estátuas de mármore com os seus canteiros de flores e unindo-se e separando-se numa praça ampla diante de uma casa imponente de dois andares com colunas e várias chaminés. Num dos lados dos canteiros de flores havia uma construção em miniatura feita de mármore branco. Algum tipo de mausoléu, pensei eu. Voltei a rever se o meu vestido cor de creme era adequado e toquei nervosamente no meu cabelo. Via logo, entre as pessoas que saíam da casa e atravessavam o caminho. Reconheci-la-ia como uma Mackenzie, mesmo que não soubesse quem ela era. Tinha ossos fortes, o rosto amplo dos vikings e as sobrancelhas dos seus irmãos, Colm e Dougal. E como seu sobrinho, como a sua sobrinha neta, era alta, uma característica que os marcava como descendentes do mesmo sangue. Mais alta do que o grupo de criados negros que a rodeavam, ela desceu o caminho que partia da casa, de braço dado com o seu mordomo. Mas era a mulher que menos precisava de apoio que eu já tinha visto. Era alta e ágil, com um passo firme, que não condizia com os seus cabelos grisalhos. Já devia ter sido ruiva, como Jamie. Os cabelos ainda tinham um toque avermelhado, com aquele branco macio e rico que os ruivos têm, com um brilho de fios dourados. Um dos rapazinhos na vanguarda gritou, e dois deles correram galopando pelo caminho em direção ao ancoradouro, onde nos rodearam, gritando como cachorrinhos. A princípio, não percebi uma única palavra. Só quando Ian lhes respondeu na brincadeira, percebi que gritavam em gaélico. Eu não sabia se Jamie tinha pensado sobre o que fazer ou dizer neste primeiro encontro. Mas ele só deu um passo em frente, aproximou-se de Jocasta Mackenzie e abraçou-a, dizendo, tia, sou o Jamie. Só quando ele a soltou e recuou um passo é que lhe viu o rosto, com uma expressão que nunca antes tinha visto. Algo entre ansiedade, alegria e respeito. Ocorreu-me com um ligeiro sobressalto que Jocasta Mackenzie devia parecer-se muito com a sua irmã mais velha, a mãe de Jamie. Pensei que ela teria os olhos azuis, profundos, de Jamie, apesar de não conseguir ver. Eles estavam turvos, visto que ela chorava, a rir, segurando pela manga, levantando a mão para lhe tocar no rosto, para alisar as madeixas de cabelo que não estavam soltas à volta do seu rosto. Jamie, disse ela, uma e outra vez. Jamie, pequeno Jamie, como estou feliz por teres vindo, rapaz. Ela estendeu a mão novamente e tocou-lhe no cabelo, com um olhar encantado no rosto. Minha Nossa Senhora, mas estás enorme! Vais ser tão alto como o meu irmão Dougal, pelo menos! A expressão de felicidade no rosto dele diminuiu um pouco, face àquelas palavras. Mas manteve o sorriso, virando-a com ele para que ela me visse. Tia, posso apresentar-lhe a minha esposa? Esta é a Claire. Ela estendeu a mão, radiante, e eu agarrei-a com a minha, sentindo um ligeiro choque por reconhecer os dedos compridos e fortes. Apesar de os nós dos dedos estarem marcados pela idade, a sua pele era macia e o toque da sua pele era estranhamente parecido com o de Brianna. Muito prazer em conhecer-te, minha querida, disse ela, e puxou-me para perto dela, para me beijar na face. O cheiro de hortelã e verbena emanavam fortes do seu vestido, e eu senti-me estranhamente emocionada, como se de repente me visse sob a proteção de uma divindade benévola. Tão linda, acrescentou ela com admiração, os dedos compridos tocando-me na manga do vestido. Obrigada, agradeci. Mas Ian e Fergus aproximavam-se para serem apresentados. Ela recebeu os dois com abraços e simpatia, rindo-se quando Fergus lhe beijou a mão, ao seu estilo francês. Venham. Ela convidou-nos, afastando-se e secando as faces molhadas com as costas de uma mão. Venham, meus queridos, venham tomar chá e comer alguma coisa. Devem estar com fome, sem dúvida, depois de uma tão longa viagem. Ulisses virou-se à procura e o mordomo deu um passo em frente, fazendo uma reverência. Madame, disse ele dirigindo-se a mim, e senhor, dirigindo-se a Jamie. Está tudo pronto, menina Joe, disse ele com delicadeza para a sua patroa e ofereceu-lhe o braço. Quando eles começaram a caminhar, Fergus virou-se para Ian e fez-lhe uma vénia, imitando a maneira cortês do mordomo, e ofereceu-lhe o braço trucista. Ian deu-lhe um pontapé no traseiro e subiu pelo caminho, olhando de um lado para o outro, tentando ver tudo. A sua fita verde tinha-se soltado e estava pendurada a meio das costas. Jamie resmungou, reprovando a brincadeira, mas riu-se na mesma. Madame? E ofereceu-me o braço, que aceitei, e atravessámos o caminho até às portas de River Run, abertas para nos receber. No interior, a casa era espaçosa e arejada, com tetos altos e portas francesas amplas em todos os quartos do andar de baixo. Vi peças de prata e de cristal quando passámos por uma grande sala de jantar formal e pensei que, pelos vistos, Hector Cameron devia ter sido muito bem sucedido com as plantações. Jocasta levou-nos para a sua saleta particular, uma sala pequena e íntima, tão bem mobilada como as salas maiores, mas com toques caseiros, entre o brilho dos móveis polidos e das decorações. Havia um cesto grande de lã, cheio de novelos, numa pequena mesa de madeira polida, ao lado de um vaso de vidro com flores de verão, e um sino pequeno de prata ornamentado. Uma roda girava lentamente na brisa que vinha pelas portas francesas abertas. O mordomo escoltou-nos até à saleta, ajudou a patroa a sentar-se e depois virou-se para uma cristaleira que continha uma coleção de jarros e garrafas. Vamos tomar alguma coisa para comemorar a vossa vinda, Jamie? Jocasta abanou a mão comprida e magra na direção da cristaleira. Imagino que não tenhas experimentado whisky decente desde que saíste da Escócia, não é verdade? Jamie riu-se, sentando-se à sua frente. É verdade, tia. E como é que o consegue ter aqui? Ela encolheu os ombros e sorriu, parecendo complacente. O teu tio teve a sorte de fazer um bom stock há alguns anos. Ele levou metade de um carregamento de vinho e licor a um armazém de tabaco, pretendendo vendê-lo. Mas depois o Parlamento emitiu um ato, tornando ilegal que alguém, além da coroa, vendesse bebidas alcoólicas mais fortes do que a cerveja nas colónias. E assim acabamos por ficar com 200 garrafas da bebida na adega. Ela estendeu a mão para a mesa ao lado da sua cadeira, sem sequer olhar. Não precisava de o fazer, pois o mordomo pousou ali um copo de cristal que os dedos dela alcançaram. Ela agarrou e ergueu, cheirando, os olhos fechados de prazer. Sobrou ainda bastante. Muito mais do que consigo beber, podes acreditar. Abriu os olhos e sorriu, erguendo o copo para nós. A ti, sobrinho, e à tua querida esposa. Que encontrem um lar nesta casa. Slante. Slantem bar, respondeu Jamie. E todos nós bebemos. Era um bom whisky, suave como a seda e forte como o sol. Consegui senti-lo a chegar ao fundo do meu estômago, criar raiz e espalhar-se pela minha coluna acima. Pareceu ter um efeito similar em Jamie. Vi-o franzir ligeiramente o sobrolho e depois relaxar. Pedirei a Ulisses que escreva hoje à noite para contar à tua irmã que chegaram em segurança. Estava Jocasta a dizer. Ela deve estar muito preocupada por causa do filho, com certeza, pensando em todos os perigos pelos quais passaram ao longo do caminho. Jamie pousou o copo e pigarreou, preparando-se para a confissão. Quanto a perigos, tia, receio que devo contar. Desviei o olhar sem querer aumentar o desconforto dele, a observá-lo, a explicar concisamente o estado deplorável em que nos encontrávamos financeiramente. Jocasta ouviu com atenção, murmurando sons de surpresa perante o que ele contava, a quando do nosso encontro com os piratas. Maldade, que maldade! Exclamou ela. Retribuir a tua gentileza dessa maneira. O homem deveria ser enforcado. Bem, culpo-me a mim próprio, tia, disse Jamie. Ele teria sido enforcado se não fosse eu. E como eu sabia que o homem era um ladrão, não posso estar surpreendido por tê-lo visto a roubar. Jocasta endireitou-se no assento, olhando por cima do ombro esquerdo de Jamie enquanto falava. Seja como for, sobrinho, eu disse-te que podias pensar em River Run como se fosse a tua casa. Estou a falar a sério. Tu e os teus são bem-vindos. E tenho a certeza de que encontraremos uma maneira de refazer a vossa fortuna. Obrigado, tia, murmurou Jamie, mas não quis olhar nos olhos dela. Ele olhou para o chão e eu vi a mão dele agarrar com força o copo de whisky, deixando os nós dos dedos brancos. A conversa, felizmente, continuou para outros temas. Sobre notícias de Jenny e da sua família em Lallybroch. E o embaraço de Jamie diminuiu um pouco. O jantar tinha sido pedido. Eu conseguia sentir o cheiro delicioso de carne assada da cozinha, trazido pela brisa da noite que atravessava os relvados e os canteiros de flores. Fergus levantou-se e pediu licença, enquanto Ian caminhava pela sala, agarrando coisas e colocando-as novamente nos seus lugares. Rolo, aborrecido por estar no interior da casa, farejava o seu caminho ao longo da soleira da porta, observado com desagrado pelo mordomo meticuloso. A casa e toda a mobília eram simples, mas bem cuidadas, bonitas e organizadas, com algo mais do que só bom gosto. Apercebi-me de que estava por trás das proporções elegantes e decorações graciosas quando Ian parou abruptamente ao lado de um quadro grande na parede. — Tia Jocasta! — exclamou ele, virando-se para ela. — A senhora pintou isto? Está aqui o seu nome escrito. Pensei ter visto uma sombra toldar-lhe a expressão, mas depois ela sorriu novamente. — A vista das montanhas? — Sim. Sempre adorei vê-las. Eu ia com Héctor quando ele ia lá para comercializar os couros. Acampávamos nas montanhas e montávamos uma fogueira enorme. E os servos mantinham-na acesa de noite e de dia como um sinal. E ao fim de uns dias, os índios selvagens desciam através da floresta e sentavam-se à volta da fogueira para conversar, beber uísque e permutar. E eu sentava-me com o meu caderno de desenhos e os meus lápis de carvão e punha-me a desenhar tudo o que conseguia ver. Ela virou-se fazendo um gesto de cabeça em direção ao lado mais distante da sala. — Vai lá ver aquele do canto, rapaz. Vê se consegues encontrar o índio que coloquei ali, escondido nas árvores. Jocasta terminou o whisky e pousou o copo na mesa. O mordomo ofereceu-se para o encher novamente, mas ela dispensou-o com a mão, sem olhar para ele. Ele pousou-o de cantador e desapareceu pelo hall. Sim, eu adorava ver as montanhas, disse ela novamente. Não são tão escuras e áridas como na Escócia, mas o sol nas rochas e a névoa nas árvores fazem lembrar-me Lahore, de vez em quando. Abanou a cabeça e sorriu um pouco feliz demais para Jamie. Mas este é o meu lar, há muito tempo, sobrinho, e eu espero que tu o consideres também o teu lar.